cruzando 0400, autorizando Elias para o 355-389. Do final, LSXC, a parte localizador. Ah, tu reportará no localizador do 35380. Localizador, o 355-329. Beleza, 9 com prédio final ILS, chama a torre, 118-95. Tem que chamar na torre, 118-95, 355-329. Oi, Salvador, o trip 5329, passo externo, trem baixado, travado. Utilizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 9 nós, Kennegal no zero, 1 no 5. Gente, livre pouso, trip 5329. Confirmar o vento para o 5329. 170 graus, 8 nós. Gente, grato. Muito bom dia ao Tam, Mike, Yankee, Romeu. Romeu, prossiga. Yankee Romeu, autorização para reboque do pátio 3 até a posição meia dúzia do pátio 1. Está autorizado? Autorizado. Mandei o escudo permanente. Mike, que Romeu, na escuta? Prossiga. Seguinte, tem uma aeronave da Trip que acabou de pousar agora, ela vai prosseguir para o pátio 3. Após a mesma ingressar, autorizarei o seu início do reboque, ok? Mantenha a posição no momento e aguarde. O Mike é que Romeu. Quem é que Romeu agora na posição? O 329 no solo 12, libera a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 06. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, posição 06, o 35329. Novamente, Brinquim 203, autorização da Caju, 90, informação Delta. 3520, Salvador Aracaju, 190 nível autorizado, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 119.95, controle, a torre 5122, o transporte de saída, o 3520. Aracaju, 190, depois da 10 com a esquerda, na Fuca Jamu, após direto Aracaju. Entendeu a torre 1895, que é o que a gente está falando, agora não copiou o controle, e 5122, transporte, 3520. Negativo, o controle de saída é 1208 e o transporte é 5122. 208, 5122, obrigado. Após quando pronto o pressionamento, 3520. Romeu, na escuta? Romeu, na escuta, cena. Está autorizado para prosseguir com o reboque? Reboche para ingresso no grande pátio, Mike, aqui, Romeu. Ok, reboque no ingresso, Mike, aqui, Romeu. 3520 pra na 3, puxa pra cá, Panamá. Easer Forte Táxi, 3520. Chama táxi 3520. Flores 3520, são para o táxi 146 a bordo, 2 horas e 50, Recife. Para o táxi, via Indy Alpha, chame pronto, vou esperar dar no zero, que negar no zero, no 5, Recife 20. Indy e Alpha, chama pronto no ponto 0 da no 0, 3520, tá? Que Romeu? Está autorizado ingresso no Grande Paz para o portão 06, reporte ao término. Mike aqui, Romeu. Quem é que é Romeu? Sim, eu encontrei o carro. 2350, tá? Quando espera pronto. A linha decola, pistão no zero, vento no 70 graus no zero nós. Livro decolagem 190, 3520, tá? Zero, decolou 26, controle 1208, boa viagem. Muito obrigado, até já, 3520. Zero Sam, boa noite. Na verdade, bom dia, passa 1500 pés, perfil Pocajamo. Controle Salvador, tá 3520, bom dia. Controle Salvador, tá 3520, boa noite. Cinco dois zero, suba ao nível 90. 90, pode voar Aracaju da presente, ó. Ui, Aracaju da presente. Muito obrigado, Aracaju 190, tá 3520. Bom dia. controle de Salvador, o TAM 3523520, atinge, mantém nível 190. Gente, o 3530, chama o centro na frequência 12585, 12545. 2685, chama agora, obrigado. 950, pelo carro 8172. Salvador, bom dia, 35557, com a informação eco, autorização da antena. 35557, Salvador Campinas, agora está de copo. Salvador Campinas, 360 nível autorizado, via Upazulu 10, bridge, Upazulu 16, Bravo Hotel Zulu, descendo trilha, após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5147 transponder. Transponder, 5147. Ok. Ficou autorizado Campinas, nível 360, Upazulu 10, Bridge, Upazulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Triv, conforme rota, escola da 10, curva direita, da El, Lisa, Rocha, 208 é o controle e o transponder 5147. após posicionamento, Tripe. Ah.